devo cantare, vou adorar. Estou prostrada pra te exaltar. Quanto mais o tempo passa, mais me apaixono, até mesmo acordado com você eu sonho. Esse teu jeito de me abraçar, esse sentimento, esse teu olhar. Eu sou a noiva, virgem adornada, a separada, linda e preparada, sem rugas, sem máculas, a escolhida, guerreira do reino, a prometida, que conta o tempo pra poder falar contigo. Eu sou fiel de apenas um marido, eu amo aquele que enxuga o meu pranto. Só por Jesus, por você eu canto. Quanto mais me abraça, mais eu quero você. Quando ele fala, me encho de poder. Quando me aproximo, fico gamada. Quanto mais te conheço, mais apaixonada. Tua presença, minha alegria. Teu perfume me contagia. Teu olhar me ilumina. A tua voz, como é linda. Soa como um sino, uma nota perfeita. Um arranjo diferente que completa a letra. A poesia linda que traz vida. Abre caminhos, te mostra a saída. É bom amigo, é o chegado. É o bom filho, revolucionário. Quando eu te toco, eu recebo virtude. Uma palavra pra que a vida mude. Receba a paz pelo teu castigo. Receba a cura pelos teus espinhos. Tenho futuro pelo teu passado. Tenho a vitória pelo preço pago. A dívida que eu tinha foi rasgada. Toda acusação retirada. Agora não prospera arma forjada. Nenhuma praga chegará em casa. Não falta azeite na minha botija. Eu tenho fogo no meu lampião. Eu tenho óleo na minha vida. E a unção do prometido da nação. Um bom pastor, a trindade divina. Eu sei o segredo pra deixar a cocaína. Eu vou te amar de toda eternidade. Te amar de coração, de fato e verdade. Quanto mais o tempo passa, mais te quero. Quanto mais o tempo passa, mais te espero. Quanto mais o tempo passa, mais me apaixono por ti, Jesus. Eu canto quanto amo.